Ficheiro 9, página 69, capítulo 4. Segunda-feira, 23 de dezembro, a quinta-feira, 26 de dezembro. Érica passou o fim de semana com ele. Praticamente só se levantaram da cama para ir à casa de banho ou comer qualquer coisa. Mas não estiveram o tempo todo a fazer amor. Ficaram deitados, lado a lado, durante horas, a falar do futuro, a ponderar possibilidades, a calcular probabilidades. Quando o sol nasceu na segunda-feira, era a antevéspera de Natal, e ela despediu-se com um beijo, até à próxima, e foi para casa. Mikhail dedicou uma parte da manhã a lavar a louça e arrumar o apartamento, e em seguida foi ao escritório limpar a secretária. Não tinha intenções de romper com a revista, mas acabara por convencer Érica de que era melhor afastar-se durante uns tempos. Trabalharia em casa. O escritório tinha fechado para os feriados de Natal e ele estava sozinho na redação, a separar papéis e a arrumar livros dentro de caixas de cartão, quando o telefone tocou. Herr Mikhail Blomkvist está? Perguntou uma voz desconhecida, mas com uma nota de esperança. É o próprio. Peço desculpa por incomodá-lo sem me fazer anunciar, por assim dizer. Fala Dirk Froda. Mikhail tomou nota do nome e da hora. Sou advogado e represento um cliente que gostaria muito de ter uma conversa consigo. Muito bem, diga ao seu cliente que me telefone. O meu cliente gostaria de encontrar-se pessoalmente consigo. Certo, marcamos uma hora e ele que apareça no escritório. Mas é melhor apressar-se. Estou neste preciso instante a limpar a minha secretária. O meu cliente ficar-lhe-ia grato se consentisse em deslocar-se à casa dele, em Edastat. São apenas 3 horas de comboio. Blomkvist parou de separar papéis. Os mídia têm a capacidade de atrair os tipos mais esquisitos, desejosos de fornecer as informações mais espatafúrdias. Não há em todo o mundo uma única redação que não receba dicas de ufologistas, grafologistas, cientologistas paranoicos e adeptos de todo o género de teorias da conspiração. Certa vez tinha assistido a uma conferência do escritor Carl Alvar Nielsen na aula magna da Universidade Popular no aniversário do assassínio de Olof Palme. Uma conferência perfeitamente séria. E entre a assistência encontravam-se Leonard Bodström e outros amigos do antigo primeiro-ministro. Mas aparecera também um número surpreendentemente grande de detetives amadores. Um deles era uma mulher de 40 e tal anos que, durante o período de perguntas e respostas, pegara no microfone e baixara a voz até reduzi-la a um murmúrio quase inaudível. Isso só por si já anunciava um desenvolvimento interessante. E ninguém ficara surpreendido quando a mulher começara por afirmar: sei quem matou Olof Palme. O conferencista sugerira com alguma ironia que, se a senhora dispunha dessa informação, seria muito útil partilhá-la o mais rapidamente possível com os membros da comissão que investigava o assassínio. Não posso, responder ela no mesmo murmúrio. É demasiado perigoso. Perguntou a si mesmo se aquele Froda seria mais um desses videntes que sabiam onde ficavam os hospitais psiquiátricos secretos, onde a SEPO, a polícia secreta, levava a cabo experiências sobre o controle da mente. Não faço visitas ao domicílio, disse. Espero conseguir convencê-lo a abrir uma exceção. O meu cliente tem mais de 80 anos e seria demasiado penoso para ele vir a Estocolmo. Se insistir, será certamente possível arranjar qualquer coisa, mas para lhe dizer a verdade seria preferível, se tivesse generosidade. Quem é o seu cliente? Alguém cujo nome suponho já terá ouvido. Henrik Wanger. Mikhail recostou-se na cadeira, surpreendido. Henrik Wanger. Claro que era um nome que já tinha ouvido. Grande industrial. E ex-patrão do em tempos famoso grupo Wanger, um império que incluía madeiras, minas, aço, metalúrgicas e têxteis. Wanger fora uma das grandes figuras da sua época, reputadamente um honesto patriarca à moda antiga, daqueles de antes quebrar que torcer. uma das pedras angulares da indústria sueca, um dos 20 mais da velha escola, na linha de um Mats Carlgren da Moldau e de um Hans Werthen da antiga Electrolux. A espinha dorsal da indústria no estado de Providência e por aí fora. Ainda inteiramente detido pela família, o grupo fora, porém, ao longo dos últimos 25 anos, dilapidado por reestruturações, crises bolsistas, subidas das taxas de juros, concorrência dos países asiáticos, declínio das exportações e outros flagelos que, em conjunto, tinham relegado o nome Vanja para a cauda de pelotão. Era atualmente gerido por Martin Vanja, um nome que Mikhail associava a um sujeito baixo e gorducho, de densa cabeleira, que passava de longe em longe, sempre de uma forma fugaz, pelos ecrãs da televisão. Não sabia grande coisa a respeito dele. Quanto a Erik Vanja, havia mais de 20 anos que saíra da imagem. Para que quer Erik Vanja encontrar-se comigo? Sou advogado de Ervanger há muitos anos, mas terá de ser ele a dizer-lhe pessoalmente o que pretende. Posso, no entanto, dizer-lhe que Ervanger gostaria de discutir consigo a possibilidade de um emprego. Emprego? Não faço a mínima tenção de ir trabalhar para as empresas Vanger. É de um secretário de imprensa que precisam? Não exatamente. Não sei outra maneira de pôr a questão, exceto dizer que Henry Vanger está extremamente interessado em encontrar-se consigo e consultá-lo a respeito de um assunto particular. Não podia ser mais ambíguo, pois não? Peço-lhe que me desculpe, mas há alguma possibilidade de convencê-lo a deslocar-se a Edastat? Naturalmente pagaremos todas as despesas e um honorário razoável. O seu telefonema vem num momento muito pouco oportuno. Tenho imensas coisas de que tratar e suponho que viu as notícias a meu respeito, publicadas nos últimos dias. O caso Wennerström? Froda riu-se. Sim, não deixa de ser divertido. Mas, para dizer a verdade, foi exatamente a publicidade à volta de julgamento que levou Herr Vanger a reparar em si. O meu cliente tenciona propor-lhe um trabalho como freelancer. Eu sou apenas o mensageiro. O assunto em causa é algo que só ele poderá explicar. Este é um dos telefonemas mais estranhos que alguma vez recebi. Deixe-me pensar um pouco. Como é que posso contatá-lo? Ficou sentado a contemplar a desarrumação da secretária. Não fazia ideia de que espécie de trabalho quereria Vanger oferecer-lhe. Mas o advogado conseguira despertar-lhe a curiosidade. Ligou o computador, abriu o Google e teclou Vanger. Talvez o grupo tivesse sido relegado para a cauda de pelotão, mas nem por isso deixava de aparecer na imprensa quase todos os dias. Passou para o disco uma série de análises financeiras sobre as empresas e em seguida procurou Froda e Henrique e Martin Vanger. Martin Vanger parecia ser diligente nas suas funções como CEO do grupo. Dirk Froda mantinha um perfil discreto, fazia parte da direção do Country Club de Edastat e era membro ativo dos Rotários. Henrik Vanger aparecia com uma única exceção em artigos sobre a história do grupo. O Edastat Kuriren publicara um tributo ao ex-magnata por ocasião do seu 80º aniversário 2 anos antes e incluíra um curto esboço biográfico. No fim, Mikhail tinha reunido uma pasta com cerca de 50 páginas. Acabou de limpar a secretária, fechou as caixas de cartão e, sem fazer ideia de se alguma vez ali voltaria, foi para casa. Lisbeth Salander passou a véspera de Natal na casa de saúde de Appelviken, em Upplands Väsby. Tinha levado presentes: um frasco de eau de toilette da Dior e um bolo de frutas inglês, comprado nos armazéns Helens. Bebeu café enquanto olhava para a mulher de 46 anos que tentava, com dedos desajeitados, desatar o nó da fita dourada. Havia ternura nos olhos dela, mas o facto de aquela desconhecida ser sua mãe continuava a espantá-la. Por mais que tentasse, não encontrava a mais pequena semelhança no aspecto ou na maneira de ser. A mãe desistiu da luta e olhou impotente para o embrulho. Não estava num dos seus melhores dias. Lisbeth empurrou para a frente a tesoura, que sempre estivera bem à vista em cima da mesa. E, de repente, a mãe pareceu acordar. Deves pensar que sou estúpida. Não, mã, não és estúpida, mas a vida é injusta. Tens visto a tua irmã? Há muito tempo que não. Ela nunca vem ver-me. Eu sei, mã. A mim também não. Estás a trabalhar? Sim, mã. Está tudo bem. Onde moras? Nem sequer sei onde moras. Moro no seu antigo apartamento, na Lundagatan. Há já vários anos que lá vivo. Tenho pago as rendas. Talvez no verão eu possa ir visitar-te. Claro, no verão. A mãe conseguiu finalmente abrir o presente de Natal e aspirou o aroma deliciada. Obrigada, Camila, disse. Lisbeth, sou a Lisbeth. A mãe pareceu embaraçada. Lisbeth disse que era melhor irem para a sala da televisão. Mikael passou a hora do especial Disney na véspera de Natal com a filha, Pernilla, em casa da ex-mulher, Mónica, e do atual marido desta, em Zollentunen. Depois de muitas deliberações com Mónica, tinham decidido dar a Pernilla um iPod, um leitor MP3 pouco maior que uma caixa de fósforos, capaz de armazenar toda a enorme coleção de CDs da jovem. Pai e filha refugiaram-se no quarto dela, no primeiro piso. Mikael e Mónica tinham-se divorciado quando Pernilla tinha 5 anos e a garota passará a ter um novo pai a partir dos 7. A filha ia visitá-lo uma vez por mês e passava uma semana de férias com ele em Zandham. Quando estavam juntos, davam-se geralmente bem, mas Mikael deixara que fosse a filha a decidir com que frequência queria estar com ele, sobretudo depois de a mãe ter voltado a casar. Houveram um par de anos no início da adolescência em que o contacto quase cessara, e só nos últimos 2 ela dera mostras de querer vê-lo mais a miúde. Pernilla acompanhara o julgamento na firme convicção de que as coisas eram tal e qual o pai dizia. Ele estava inocente, mas não podia prová-lo. Falara-lhe de um namorado, bem, mais ou menos, que frequentava um outro ano, e surpreendera-o ao anunciar que aderira a uma igreja. Mikael abstivera-se de comentar. Convidaram-no para jantar, mas já era esperado em casa da irmã, que vivia no elegante subúrbio de Skeket. Nessa manhã, recebera igualmente um convite para festejar a véspera de Natal com os Beckman, em Salzjöbaden. Agradecera, mas declinara, convencido de que tinha certamente de haver um limite para a indulgência de Gregor no respeitante a romances triangulares, e não estando minimamente interessado em descobrir onde se situava esse limite. Por isso, pouco depois, batia à porta da casa onde a irmã Annika Blomqvist, agora Annika Giannini, vivia com o marido italiano e os 2 filhos. Durante o jantar, para o qual tinha sido convidado além dele, um regimento de parentes do cunhado, respondeu a várias perguntas sobre o julgamento e recebeu uma porção de conselhos bem intencionados e perfeitamente inúteis. A única que não disse uma palavra a respeito da sentença foi a irmã, apesar de ser a única advogada presente. Annika trabalhara vários anos como oficial de justiça no Tribunal Distrital e como procuradora adjunta, antes de, juntamente com 3 colegas, ter aberto o seu próprio escritório de advogados em Kungsholmen. Especializara-se em direito da família e, sem que Mikael se apercebesse disso, a irmã mais nova começara a aparecer nos jornais como representante de mulheres vítimas de violência doméstica e em painéis da TV como feminista e defensora dos direitos das mulheres. Quando foi ajudá-la a preparar o café, ela pousou-lhe a mão no ombro e perguntou-lhe como estava. E ele confessou que nunca se sentira tão em baixo em toda a sua vida. Para a próxima, arranja um advogado a sério, disse ela. Provavelmente não teria servido de nada neste caso. Mas havemos de falar de tudo isso numa outra ocasião, mana, quando o pó tiver assentado. Ela abraçou-o e beijou-o na face, antes de levarem para a sala a bandeja, com as chávenas de café e o bolo de Natal. Então, Mikhail pediu licença para usar o telefone da cozinha. Ligou para o advogado em Edestat e ouviu lá também um zumbido de vozes em fundo. Feliz Natal, disse Froda. Ouso esperar que tenha chegado a uma decisão? A verdade é que não tenho planos imediatos e estou curioso por saber mais. Irei no dia a seguir ao Natal, se for conveniente. Excelente, excelente. Fico muito contente. Se me desculpa, tenho filhos e netos em casa e mal consigo ouvir-me pensar. Posso telefonar-lhe amanhã para combinarmos uma hora onde posso contactá-lo? Mikhail arrependeu-se da decisão que tomara ainda antes de sair de casa, mas nessa altura seria um excesso de má educação telefonar a cancelar. Por isso, na manhã de 26 de dezembro, estava num comboio rumo ao norte. Tinha carta de condução, mas nunca sentira a necessidade de comprar carro. Froda tinha razão. A viagem era curta e agradável. Depois do Uppsala, o comboio passou pela enfiada de pequenas cidades industriais que se estende ao longo da costa de Norrland. Edestad era uma das mais pequenas, pouco mais de uma hora a norte de Gävle. Na noite de Natal caíra um enorme nevão. Mas, entretanto, o céu clareara e o ar estava límpido e gelado quando se apeou em Edestat. Soube no mesmo instante que não estava adequadamente vestido para o inverno em Norrland. Froda, que aparentemente lhe conhecia o aspecto físico, identificou-o de imediato e levou-o, sem mais delongas, para o interior aquecido do seu Mercedes. No centro de Edestat, os limpa-neves andavam atarefados. E Froda executou uma cuidadosa gincana por entre as máquinas que manobravam nas estreitas ruas. Os altos montes de neve, acumulados pelas pás mecânicas, formavam um pitoresco contraste com Estocolmo. Era quase como se estivessem noutro planeta, apesar de se encontrarem a pouco mais de 3 horas de distância de Zergelstorg, na baixa da capital. Mikhail examinou disfarçadamente o advogado. Um rosto anguloso, cabelos brancos já escassos e eriçados, uns óculos de lentes grossas empoleirados no nariz imponente. É a primeira vez que vem a Edestat? Perguntou Froda. Mikhail assentiu. É um pequeno burgo industrial com um porto. Tem apenas 24 mil habitantes, mas as pessoas gostam de viver aqui. Herr Wanger vive em Edeby, a zona mais antiga, a aldeia, como lhe chamamos. Fica mesmo na entrada sul da cidade. Também cá vive? Agora sim. Nasci em Skena, lá no sul, mas comecei a trabalhar para o grupo Wanger logo que acabei o curso, em 1962. Especializei-me em direito empresarial e, ao longo dos anos, Herr Wanger e eu tornámo-nos amigos. Hoje estou oficialmente reformado e Herr Wanger é o meu único cliente. Também ele se reformou, claro, e não precisa com grande frequência dos meus serviços. Só para desencantar jornalistas com reputações arruinadas. Não se subestime, não foi o primeiro a perder uma batalha contra o Hans-Erik Wenneström. Mikhail voltou-se para Froda sem saber muito bem como entender a resposta. Este convite tem alguma coisa que ver com o Wenneström? Perguntou. Não, disse Froda. Mas Herr Wanger não pertence nem muito remotamente ao círculo de amigos de Wenneström e acompanhou o julgamento com interesse. Quer encontrar-se consigo para discutir um assunto completamente diferente, cuja natureza não tenciona revelar-me, cuja natureza não tenho o direito de revelar-lhe. Tomámos medidas para que possa passar a noite em casa de Herr Wanger. Se não desejar fazê-lo, podemos reservar-lhe um quarto no grande hotel na cidade. Pode acontecer que apanhe o comboio da tarde, de regresso a Estocolmo. O caminho para Edeby não tinha ainda sido desobstruído e Froda conduzia cuidadosamente, seguindo os sulcos abertos na neve. O centro da cidade antiga era formado por casas que se estendiam ao longo do Golfo da Bótnia, rodeadas por edifícios maiores, mais modernos. A aldeia começava no continente e a extravasava, atravessando uma ponte, para uma acidentada ilha. Junto ao extremo da ponte, do lado do continente, erguia-se uma pequena igreja de pedra branca. E do outro lado da rua, um antiquado letreiro de neon anunciava o Café Suzanne, bolos e padaria. Passada a ponte, Froda continuou por cerca de mais uma centena de metros e, virando à esquerda, entrou num quintal limpo de neve diante de um edifício de pedra. Demasiado pequeno para se lhe chamar uma mansão, mas mesmo assim consideravelmente maior do que as restantes casas do aglomerado. A propriedade do senhor. A casa dos Vanger, disse Froda. Em tempos estava sempre cheia de vida e atividade, mas agora só cá vivem o Henrik e a governanta. O que não falta são quartos de hóspedes. Apearam-se do carro. Froda apontou para norte. Tradicionalmente, a pessoa que gere os interesses dos Vanger vive aqui. Mas o Martin Vanger queria uma coisa mais moderna, de modo que mandou construir a sua casa naquela ponta além. Blomqvist olhou em redor e perguntou a si mesmo a que louco impulso teria cedido ao aceitar o convite de Froda. Decidiu que, se fosse humanamente possível, regressaria a Estocolmo naquela mesma noite. Um caminho empedrado conduzia à casa. Mas antes que lá chegassem, a porta abriu-se. Reconheceu imediatamente Henrik Vanger pelas fotos que vira na internet. Era muito mais novo naquelas fotografias, mas parecia surpreendentemente vigoroso para os seus 82 anos. Um corpo seco, com o rosto enrugado e curtido pela vida ao ar livre, cabelos densos e grisalhos penteados para trás. Vestia calças escuras, impecavelmente engomadas, camisa branca e um casaco de malha castanho com sinais de um longo uso. Tinha um bigode fino e usava óculos de aros metálicos. Sou Henrik Vanger, disse. Obrigado por ter aceitado visitar-me. Como está? Foi um convite surpreendente. Entre, saia do frio. Mandei preparar um quarto para si. Quer talvez descansar um pouco? Jantaremos um pouco mais tarde. Esta é a Anna Nygren, que cuida de mim. Mikhail apertou a mão a uma mulher baixa e entroncada, com cerca de 60 anos, que pegou no sobretudo dele, foi pendurá-lo no guarda-roupa do vestíbulo e lhe ofereceu um par de pantufas de lã para lhe proteger os pés das correntes de ar. Ele agradeceu e voltou-se para Henrik Vanger. Não tenho a certeza de ficar para o jantar. Tudo depende do objetivo deste pequeno jogo. Vanger trocou um olhar com Froda. Havia entre os dois homens um entendimento que Mikhail não sabia interpretar. Acho que vou aproveitar a oportunidade para vos deixar sozinhos, disse Froda. Tenho de ir pôr os meus netos na ordem antes que deitem a casa abaixo. Voltou-se para Mikhail. Vivo do outro lado da ponte, à direita. São 5 minutos a pé. A terceira casa, a partir do café. Se precisar de mim, basta telefonar. Mikhail enfiou a mão no bolso do casaco e premiu a tecla de arranque de um gravador de cassetes. Não fazia ideia do que iria Vanger pedir-lhe, mas depois dos últimos 12 meses de confusão com Venerstrom, queria ter um registro exato de todas as ocorrências estranhas nas suas proximidades. E o inesperado convite para Edastat encaixava perfeitamente nessa categoria. Vanger deu uma palmada no ombro de Froda, em jeito de despedida, e fechou a porta, antes de voltar a sua atenção para Mikhail. Nesse caso, vou direito ao assunto, disse. Não há qualquer jogo. Eu peço-lhe que ouça o que tenho para dizer e depois você decide. É um jornalista. Quero confiar-lhe uma tarefa. A Ana preparou café para nós no meu escritório lá em cima. O escritório era um retângulo com quase 40 metros quadrados. Uma das paredes era dominada por uma estante do chão ao teto, com 9 metros de comprimento, e que continha uma literatura notavelmente variada. Biografias, história, finanças e indústria, pastas de arquivo formato A4. Os livros estavam arrumados sem qualquer ordem aparente. Uma estante com ar de ser usada. Em frente da estante, do outro lado da sala, havia uma secretária de carvalho escuro. Na parede, por trás da secretária, uma coleção de flores secas, dispostas em filas, meticulosamente ordenadas. Da janela ao fundo, na parede mais estreita, avistava-se a ponte e a igreja. O mobiliário era completado por um sofá e uma mesa baixa, sobre a qual a governanta colocara chávenas, um termo e uma bandeja com bolos caseiros. Vanger fez um gesto na direção da bandeja, mas Mikhail fingiu não ver. Em vez disso, deu uma volta à sala, examinando primeiro a estante e em seguida a coleção de flores emolduradas. A secretária estava arrumada, apenas alguns papéis reunidos no monte. Num dos lados, numa moldura de prata, viu a fotografia de uma rapariga de cabelos escuros, bonita, mas com um ar travesso. Uma jovem a caminho de tornar-se perigosa, pensou. Aparentemente, um retrato de crisma que os anos tinham desbotado.